Gol 9434, BOB de 1140. Alternativa Campinas, 3 horas e 10 da noite. Gente, Gol 9434, táxi autorizado de reparte e táxi foi Índia. Ponto de espera quando pronto a decolagem reposta, o ajuste é 1-0-9. 1-0-9, reposta ponto de espera quando pronto, Gol 9434. Salvador, 1973 da Gol, eco informação, autorização Guarulhos. Mantenha a escuta, guarda o copo, Gol 973. Guarda. Bom, 434, as aliás decolar, custando 0, vento no 30 graus, 079. 330, constante, a linha decola, custando 0, boa, 9434. 434, Tacoladas 20, chama controle Salvador 1, 20, décima 8. 208, 964, bom dia. Gol 1173, copia. Pronto, gol 1173. Autorizado Guarulhos, nível 360, VPS 10, Taubaté. Tango para Veco, decola 10, fazer decolagem curva direita. Fecho de saída da Elia e da Motiva. Aciona o transponder 5406, controle 120, décima 8. E a saída Arbo 1, após 2000 pés, o estado elétrico. Arbor 1, após 2000, ele é mais direto, 2360, voo 9434. Correto, autorizado inicial, puxa, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, chama o táxi, então. Comandando na escuta do azul Alfa, Sierra e Romeu. Comandando na escuta do azul Alfa, Sierra e Romeu. Mantenha a escuta aguarda. Controle Salvador, só 3816, boa noite. Só 3816, a cianificação, desse mantém o 080, ajuste altímetro no 0111. Confirme mais quantas milhas está pro? Mantém mais 15 milhas e após, pro ideal seria de Sierra Vito 0366. E qual é o meu termo de desvio? 3816, vai ser 0080. Essa é o 080, setor de desvio, está aqui com a informação eco e chamar de casa. Primeira nave, você está chamando para reboque. É o Azul Alpha X-Ray Romeo, solicitando permissão de giro de motores no Pat 3 em marcha lenta por 5 minutos, já em acordo com a Infraero. Ok, gente, reporta ao término. Boa noite. Está iniciando. O 9434, chama agora o centro de exercício na frequência 128.8, ao termo 260, informe sobre os desvios. 222.260, bom dia. Colá, pista na 0, vento no 40 graus, 07 noite. Está autorizado o alinhamento e decolagem na 0, gol 1943. Utilizado, então, 3816, voe serve do 366, desse mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro no 0119. Gente, Serra Vitor 366 para 4 mil, 3816. 173, decolar 23, 1, 1, 2, 0, decimal 8. 308, 1, 1, 7, 3. A torre nos informa agora que o operação visual. Obrigado, Zero. Zero para 4.038.16. CS, desse mantenha 25.00 pés, Jesus, em cima tramão 011, informe estabilizado. 25.00, reforçará estável, 3.2.3. O 1173, chama agora o centro Recife na frequência 251 ao centro 35. Confirma esse igual a brasileiro? 121, corrijo. 125 decimal 1, alternando 128 decimal 35. 251, 2835, até a próxima. Renato da 10, com campo à vista, são 3819. Completo final do procedimento, chama agora a torre. 118, decimal 9. 118, obrigado. Autorizado, pista na 0, vento no 30 graus, 0,6. Leve pouso no 0, 3,8. Salvador, que elas vão ser reunião, formando estado de giro do motor 3. Bom dia. Gente, bom dia. 18 no meio, via Gillette, portão 08. Gillette para o portão 083, tá? 38 no meio. Salvador Tower, 1T, Argentina, 1911, which is 24, runway 10. Argentina, 1911, clear to line up and take off, runway 10, wind is 130 degrees, 06 knots. Clear to land up, take off, Argentina, 1911. Argentina 1911, airborne at 52, contact on autopilot control, 120.8. 120.8, Argentina 1911. Departure 1G Argentina 19911. Argentina 1911, radio contact departure, kilometer for level 360 via dial departure. Time is 360 via dial departure, Argentina 1911. 1-9-1-1, call 96 center, run 125.1, if I'm able, 128.35. Salvador, boa noite, 3520-0304. 3520-0 decolar, pistão 0, vento 1, 0 grau, 0 meio, 19. 3520, decolada 04, chama o controle Salvador 120, décima 8. 1208, está 3520. Controle São Voador, está 3520, acionado 5174. Contato radar, suba para o 290, sai da PUCA. 290, PUCA, está 95, corrigindo, 3520. Solicita, quando possível, o PRO de Aracaju. Deixa, aguarde. Aguarda. Latam 3520, Recife 1245, Alterna 1685, com voo. 2545, 265, Latam 3520.